Eco Papa Serra, estamos na frequência 11935. Salvador, muito bom dia. Gol no 161, Cidadela, da Delta, pro, na posição 04 para Guarulhos. Gol no 161, por gentileza, chame o 118, decimal 95 para 4. Ok.